Grande, gente, bom, 3060, com 755. Salvador, TAM 4753, informação Juliette, cruza 200 para 160. TAM 4753, bom dia, sem identificação. Esse é Via Bonf para 4000 pés, o ajuste agora 1020. Via Bonf, 4000 pés, 1020, TAM 4753. Gol 1233, chama agora Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. 260-288, gol 1233, bom dia. Gol no 759, 178 a bordo, 4 horas e 10 de autonomia, alternando Galeão, pronto para o táxi. Autorizado até o ponto de espera direita, chantando para a decolagem, 759. Até o ponto de espera da TESO, gol 1759, reportaram, pronto. Bom dia, Azul 4958, fecha da Juliette. Bom dia, Azul 4958, está em contato com o radar através de Coral. Vem na proa do Bomed para chegar no Bomed 1 e desça para o 050 no ideal. Bomed 1, desce no 050 no ideal. Azul 4234, chama em Recife agora, frequência 125.45, alternado 126.85. Recife 12545, alterna 12685, Azul 4234, batido. Zero, pronto, 1759. 1759, autorizado. Linhagem decolar, pistão 0, vento 140 graus, 1-0 mais. Linha decolar da 1-0, voo 1759. 147.53, está autorizado a final do ILS X-Ray, deixa para 2.000 pés, o ajuste 9020, informe estabilizado. 2.020, você pode estabilizar, pode ser na Prodiduna? Autorizado, direto Duna, 147.53, número 1 na aproximação. 2.000 na Prodiduna, 147.53. Controle azul 4958, foi autorizado descer que nível? Azul 4958, descida até o 050. 050. O 759 decola 34, chama o controle de potência 120 desse momento. Decola 24, 508, gol, ano 759. Mais 5 milhas, você torna a próxima. 7. Controle Salvador, bom dia, gol, ano 759. Rio Voo 1759, contato radar decolagem, suba via São Bruno para o nível 360. Via São Bruno para 360, Voo 1759. 755, vetora com radar para sequenciamento, número 3 na aproximação, curva direita proa 230, seu limite é radial 280 do Velho Salvador. Direita 230, limite radial 280 Salvador. Voo 755, descendo 060. Azul 4958 está autorizado a final do ILS X-Ray, deixa para 2.000 pés, o ajuste no 020, número 2 na aproximação, informe estabilizado. Autorizado ILS X-Ray, desce para 020, número 2, com a Maratinaga 4958. O 755 está reautorizado, descida para 4.000 pés, o ajuste 1020. 4.000, 1.755. Correio Passareiro 2223, ponto de espera pronto. 2223, utilizado, aliás, decolar, com vento 1.0 graus, 1.0. Livre decolagem para na 10 para o passageiro 2223. 700 com referência na proa de Simbra? O Tango 4753? T-4753, forma estabilizada na final do ILS X-Ray, mantém ainda a proa de tona, forma estabilizada. Gente, está interceptando o localizador, reportará estabilizado. T-4958, inicia redução de velocidade, vai seguir tráfego da TAM, Airbus 320, que está uma milha para a dona. Gente, tipo de equipamento, Airbus 321. Estabilizou a Electric 3, 4753, completa final do procedimento, chame a torre Salvador, 118, decimal 95. 1895, TAM 4753. O 1755, curva esquerda, proa 200, limite permanece. Desça para 3.000 pés, o ajuste no 020. Esquerda 200, 3.000 no 020, limite ao mesmo, 755. Decola 3-9, chama o controle de frequência 120-8. Trabalhar com o controle 120-8. Obrigado, bom dia. Beijo. Seria passageiro 2223. A patroada na decolagem, suba para o nível 180 via Arbono. O passageiro 2223 informou que não cumpre o perfil. Estou livre da restrição da saída Arbono. O passageiro 2223 suba sem restrições para o 180. Ok, livre das restrições, subindo para o 180, passageiro 2223. O 1759, chame Recife agora, frequência 118.35, alternado 123.8. Podia confirmar para o 159? O 1759, chame Recife 118.35, alterna 123.8. 235, 238, muito bom dia, no 159. Valeu. Bom dia, bom, vou achar mais chance. Vou chamar em Kank, autorizado a chamar, para o táxi. Acionamento autorizado para o IAC, chama para o táxi. Autorizado o X-Ray, formato estabilizado, goma 4981, achando a identificação, desça via Argo para o nível 060. 060, azul 4981. O azul 4958 estabilizou no lote. Azul 4958, completa aproximação, chame a torre Salvador, 118.95. 1895, bom dia. Bruno 755, reduza para aproximação, vai seguir tráfego Alfa Tango 72, família 200 milhas à sua frente, com 130 de grau de espelho. 755, reduzindo. Chegando o Azul 4981, está na chegada Alfa. Turma corrigindo, Azul 4981, via Banff, descida para o nível 060. Ponte, agora 060, Azul 4981. Approach Good Morning American, American 229. Good morning, Skok Identity cleared on my arrival, sounds at level 050, connect 1020. 1020 in the meter and level 50. Procurso do localizador. Bruno 755, completa aproximação, chama a torre Salvador, 118.95. 895, bom dia 755. Bom dia. Tô aí, Salvador, bom dia 755, estabilizado no ILS. Bruno 755, continue a aproximação, aguardo autorização de pouso. 4981, confirma só o indicado? 300. Certo, eu para 259, seu número 2 na aproximação. Vai seguir Boeing 757. Ah, tá reduzindo, tá? Good morning, Azul 2783, no charge, runway 1, you are ready for departure. Azul 2783, roger, maintain position. Maintain position, Azul 2783. Azul 4958, sol 46, direito, 121, decimal 9, sol. 219, thank you. Bruno 755, autorizado pouso, pistão 0, vento 140 graus, ou melhor não é? Livre pouso 1-0, Bruno 755. 2783, clear to line up and maintain runway 10. Line up and wait for runway 10, 2783. American Churchill 9, you clear the final Alaska Soviet runway 10, descend to 2000 feet, descend to 1020, fly your head in donor position, report on localizer. G4981 está autorizado a descida para 4000 pés, o ajuste 9020. 4020, o 4981. Azul 2783, clear for takeoff, the wind is 1000, Azul Reese 8 knots. Clear for takeoff, runway 10, American Churchill 9. Yes, we need a small right deviation to weather up ahead. American Churchill 9, go ahead, Salvador. We're just, we need to deviate to the right for a little bit. Roger, right clear deviation for right in American 229. After deviation, fly ahead in Duna. Will do. Call right 20 this morning. Right 20 this morning, as the chip arrangement we're getting. American 229, go ahead. Departure is 2783, good morning, passing out 2000, abort, one departure. Azul 2783, radar contact on departure, going level 180, you are clear to fly direct to Albert. Flying for level 180, the right to Albert in the intersection, Azul 2783. Azul 4981, setor vetor radar para sequenciamento, curva direita na proa 240, seu limite é radial 280 de Salvador. 240, limite a 280 de Salvador, Azul 2491. Ele é o Oscar Maitiak, pronto para o carro. Quem é autorizado, chame para ingresso bicho no 7. Estamos na direção do Another approach. Bom dia, Ocean 6312, descending through 195 for flight level 150 and today's Ocean 6312, it's called present clear. Alpha flag 1 arrival, descend step level 060. Alright, I believe 060 was required level assigned and defended by Bombad 1 arrival. Any captain support direct unit? Maintain Viable Bombad 1 arrival, Ocean 6312, we are number 3 for approach. We'll maintain the arrival, 6312. The follow one. Radio 2223, chame Recife agora, frequência 126.0, alterna 128.8. 126.0, 128. Azul 4981, desça para 3003, o azul 0920, e para o localizador, curva esquerda na proa 160, em plano estabilizado. 3000 esquerda 60, azul 4981. American 229, complete final, contact tower 118.95. Azul 4981, desça para 2006, autorizado a final do procedimento. Emissão de gestão para aproximação, tráfego informado, Boeing 757, está 9 milhas à sua frente. Desça para 2000 pés, está mantendo 199. Indies 14, JD Reeves, where's that? Westwest Atlanta, American 15. Costa Mike Yankee, decola os 5-7, chama o controle de frequência 120.8. 120.8, Yankee. Controle, bom dia, Papa Romeo Oscar, Mike Yankee. Papa Romeo Oscar, Mike Yankee, bom dia, mantenha o litoral 500 pés em forma no farol da barra. Mantenha o litoral 500 pés em forma no farol da barra. Oscar, Mike. Controle Oscar, Mike Yankee, solicita a prova direta para Maraty, agora cruzando os 700 pés. Autorizado, direto Manati, Oscar, Mike Yankee, você vai prosseguir a 500 ou a 1.010? 1.000. 1.000, autorizado, informe livrando a CTR e Oscar, Mike Yankee. Chama livrando a CTR, já. Chama 6312, clear the flight of exit zona, descend to 2000 feet, connect 1020. 1020, on the altimeter setting. Thank you. Azul 4981, Uno, completa aproximação, chama Torre Salvador, frequência 118.95. 1895, 491. Salvador, 4981. Azul 4981. QLH 1020, continue a aproximação, aguarde vista livre. Vista livre. Azul 4981, autorizado pouso, pista 10, vento 150 graus, 109. Entre pouso, Azul 4981. Azul 4981, no solo ao 05, livre via Fox, chame solo 121, décima 9. Centro livre via Fox, chama solo 129, azul 4981. Azul 2783, contact 96 center, frequency 126.0, if unable 128.8. That's right, frequency center 126.0, backup 128.8. Azul 2783. Backup frequency 128.8. That's right, as we are back, 128.8. Azul 2783. Right. Eu acho mais que aqui no terminal. Oscar Mike Yankee, não há tráfego conhecido na... no setor, tá? Frequência livre para a coordenação, só confirme seu estimado pulso. É, o estimado lá é os 115. 1-1-1-5. É, te tomo o voo. Grava, Deus. Complete plano, contact tower 118.95. 118.95, 62. 6312, thank you. Lavender Tower, Lagier Ocean 6312, ILS X-ray. Ocean 6312, bom dia. I have in sight, clear to land 1810. Wind 140 degrees, 09 knots. Clear to land runway 10, 6312, thank you. Chicago 8487, chame na frequência 120.8. Salvadora, Chicago 8487. Chicago 8487, aciona a identificação, desça para o nível 050 na chegada a mar. Ciclo 050, chegada a mar, Chicago 8487. Amazon Echo de novembro, livre, acionar repórter táxi. 3304, boa. 3304, bom dia, sua identificação, desça para o nível 060 na chegada Bosque. 060 Bosque, identificou 3304, tá. Net 6312, on the ground at 12, vacated by Fox and contact other grounds. 121, that's 19. Alright, gonna vacate by Fox and 121, that's 19, airway clear. 6312, thank you. November, livre táxi, é poste no ponto de espera da Oscar. Bom dia, papá, Victor Índio de Alto, Delta. Estou em contato agora através da posição coral. Mantenha 090. Confirme qual o próximo ponto que você irá voar após mapa. Fala você, eu vou lhe informar. Chicago 8487. Está autorizado o sinal do ILS X-Ray, desça para 2003, ajuste no 020, vem na produto Duna e informe a estabilizada. Produto Duna, autorizado X-Ray, encontrar estabilizado para cargo 847. Presidente, eu vou lá, Máximo, atual Salvador, Aracaju. Táxi, aposte no ponto de da Papá. Saju? Como aqui? O senhor tem, condição ainda presente, voar direto com Conde? Oi, ainda presente direto com Conde, o Victor India Delta, mantendo nível 090. E Fox 1 novembro autorizado, ingresso, reporte em área de pronto, cabeceira. É 3304, reduza a velocidade para 2509, número 2 na aproximação. Você vai seguir tráfego Boeing 767. Jet, reduz agora para 3304, centro do tráfego de guerra. Agora para a Eco, em dia novembro, mantém ponto, espera, aguarde para ingresso. Passando o Ecos 1 novembro, é autorizado decolagem pista no 7, vento 150 graus, 089. Eco, Índia Novembro, autorizado, aliado e mantém no 7. Tango, Eco, Zulu Novembro, decolada Zulu 9. Segue farol de Itapuã, 1 mil pés, chame o controle, 120, décima 8. Farol de Itapuã, 1 mil pés, 208, décima 9. Trânsito Salvador, bom dia, o Papa Sango, décima 9, é decolado da 17, sem que ele não me abaixar. Bom dia, Papa Sango, décima 9, mantém condições visuais do nome do pé na corrida do Axé, cheque seu transponder, ainda não recebo informação, e informe no fora da barra para prosseguir na sessão. Papá Eco, Índia Novembro, informa o tráfego agora no mil pés, fala Itapuã, o Papá Alfa 31, autorizado decolagem pista 17, vento 140 graus, 099. Índia Novembro. Mil pés, registro no 020. Quem mantém pro 3000, limite ao lock no 020, tanto 304. Papa papel do Echo 90, agora recebo o número 3 no literal, acionado 5427. Assim, 427, Echo 90. Você possui informar sua pro ideal para o destino 090? 318. Copiado 318, aguarde para prosseguir direto. Graças, Echo 90. Eco India November, decolado aos 22, chame controle 120, décima 8. 208, Eco India November, um grato. Patrão de Salvador, bom dia, papapá, Eco India November. Bom dia, papapá, Eco India November, contato a nave decolado, suba para uma centena na Coral No Bravo. Uma centena Coral No Bravo, Eco India November. Cargo 8487, completa aproximação, chama a Torre Salvador, 118.95. Decimal 95. Torre Salvador, cargo 8487. Abstracargo 8487. Autorizado pouso, pistão no zero. Vento 150 graus, 08 nós. Eu matei o número 3 e autorizado direto de cima ao November, temos um tráfego na sua posição de 2 horas, 8 milhas com deslocamento sudeste, matando 3.000 pés na 2.320. Para o localizador, esquerda para o 140, informa estabilizado. Esquerda 40, informa Arata, 3304. Me deixa para 2.000 pés, então 3304. 2.000, então 3304. Para 3304, temos um tráfego na nossa posição de 12 horas, 5 milhas, com o posto, mantendo 9.000 pés, a total para 3 horas. Acerte. Cargo Ecos 190, tráfego superado, suba para o nível 105. Quando possível, sou estimado de posto. Dois, três, zero, copiado.